Messias, Rei, oh, Consolador, tudo que eu preciso pra viver, Senhor, meu melhor amigo. Eu não preciso de mais ninguém. Se tenho a ti, está tudo bem. És meu pastor, nada faltará, meu melhor amigo. Meu Jesus, meu melhor amigo, meu Emmanuel, Deus comigo. Doce como mel, Deus comigo.